Essa é a história de muitas pessoas que tentam preencher suas vidas com coisas que continuam vazias. Mas existe um caminho, uma verdade que nos leva a encontrar a vida. Uma vida preenchida não por algo, mas por alguém. Sonhos, mas o que me interessa são os teus. Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer, mas só o que me interessa são os sonhos teus. Pai, não quero mais ficar nesse mundo que não tem olhos pra você. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo, tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada aqui pra mim, tudo é teu. Ah, ah, ah, ah, ah. Pai, não quero mais ficar assim nesse mundo que não tem olhos pra você. Eu te peço, dê-me os teus sonhos, Pai. Dê-me os teus sonhos, Deus. Eu te peço, o que tu queres, só o que queres. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo.